Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Hoje vamos falar com a Sra. Doutora Teresa Mendes Costa. Ao longo dos próximos minutos conversaremos sobre a beatificação de João Paulo II, dado que a nossa convidada esteve em Roma nas cerimónias da beatificação. Abordaremos as Jornadas Mundiais da Juventude, que se realizam este ano em Espanha, e da marca que as jornadas podem deixar nos jovens que participam neste encontro. Depois falaremos ainda do gigante adormecido. João Paulo II foi Papa durante 26 anos. É um santo dos nossos dias, dado que já foi beatificado. Um grande Papa, um grande homem, que viveu de uma forma heroica toda a sua vida, tanto no aspecto espiritual como humano. Antes de ser beatificado, a Conferência Episcopal Portuguesa lembrou coisas muito interessantes acerca deste Papa, e eu vou passar a citar algumas. Quem não se lembra do modo intenso e profundo como celebrava a Eucaristia, como se recolhia longamente em oração, onde quer que chegasse? Ao mesmo tempo, manifestava uma vulgar capacidade de comunicação pessoal, tanto diante das multidões como em particular, atraindo magneticamente tantos jovens, entre os quais muitos que se afirmavam estar distantes da Igreja. Uma das primeiras frases foi: "Não tenhais medo." E ele foi um homem sem medo, ao enfrentar muitas e difíceis situações políticas, sociais e morais, intervindo desassombradamente. Foi um homem sem medo em relação às políticas internacionais, nomeadamente do leste europeu. Não restam dúvidas acerca do seu papel na queda de regimes totalitários, na promoção dos direitos humanos e na defesa da vida e dos valores morais. Apontando sempre caminhos de reconciliação e paz, viajou por todo o mundo, correndo todos os riscos. João Paulo II manifestou sempre uma particular atenção e carinho para com as crianças, os mais pobres e frágeis. Encarou a sua doença de modo humilde e sereno. Aceitou a sua linguagem desfigurada e a própria incapacidade de falar, sem vergonha de apresentar a sua verdade publicamente, solidário com todos os que sofrem. Lutou até ao seu fim, sem desistir de estar presente para comunicar a fé, a certeza do amor de Deus em todas as circunstâncias, mesmo naquelas que o mundo já não quer ver ou que retirou a dignidade. Mesmo já gravemente doente e na despedida deste mundo, deu-nos eloquentes lições como mestre e pastor até ao fim. Soutora, sei que esteve na beatificação de João Paulo II em Roma. Como é que surgiu a ideia de ir à beatificação? Olhe, eu ouvi anunciar, claro, em janeiro, que ia haver a beatificação, e foi assim uma espécie de apelo imediato. Eu disse, eu tenho que lá ir. E tenho que lá ir porque eu tenho grande admiração pelo Papa João Paulo II. Acho que a figura dele, como acabou de dizer, interpela-nos constantemente, quer pelo seu espírito de oração, quer pelo espírito de comunhão com os outros. Eu sei que ele realmente nunca só estava sozinho para rezar, porque a oração nele era muito forte. Aliás, o próprio Papa atual, Bento XVI, nas suas mensagens diversas, nos aniversários da morte dele, tem sempre essa referência. E portanto, eu achava que ele, ainda por cima, João Paulo II, morreu na proximidade do Dia da Misericórdia, que ele instituiu, como agora, a beatificação, foi no Domingo da Misericórdia. E, por outro lado, isso também me diz muito, porque acho que se nós não acreditarmos na misericórdia de Deus, a nossa confiança no além e no que será a outra vida, acho que esmorece bastante. E, por outro lado, eu considero João Paulo II o meu pai espiritual, e talvez porque ele morreu no mesmo dia, à mesma hora que o meu pai físico. E isso parece que há uma afinidade entre os dois pais que me marcou muito. E, portanto, assim que tinha que ir. Para ir a Roma, não há dúvida que tinha que ter uma ligação muito forte com João Paulo II. Soutora, estar ao vivo numa beatificação não é o mesmo que ver pela televisão. Qual é a sensação que se sente, vendo toda aquela multidão imbuída do mesmo espírito? A sensação é muito estranha. Eu acho que Não sei, se a pessoa tiver dúvidas, eu acho que naquele momento não tem dúvidas. Porque nós sentimos uma presença, a fé, como no outro dia alguém dizia, que eu já repeti, a fé vê o invisível. E eu acho que ali quase que direi que a fé vê o visível. Sente-se a fraternidade, não é isso? Sente-se a fraternidade, uhum. Sente-se a presença de Deus, sente-se a comunhão com... Portanto, o corpo místico não é uma balela, é realmente verdade. Estamos no meio de gente desconhecida, que muitas vezes nunca vimos, não é? Estamos no meio de gente desconhecida, mas nós sempre sentimos-nos próximos deles. É isso mesmo, é. Eu também já estive numa beatificação e era a sensação que realmente me dava. Portanto, e isto era impressionante. Eu estava a recordar que há anos, numa beatificação que fui, às tantas estava muito calor e as pessoas desmaiavam. E havia médicos, por vezes até de outros países, e pronto, e acolhiam de imediato, quer dizer, sentia-se a fraternidade. Não há dúvida nenhuma. Sim, senhor. Então vamos continuar. A doutora tem estado em algumas jornadas mundiais da juventude. O espírito, o calor humano, é semelhante ou diferente de uma beatificação? Eu acho... Aquela fraternidade que eu falava há pouco, sente-se nas jornadas ou não? Eu estive, as primeiras jornadas a que eu fui, foi precisamente as últimas de João Paulo II, em Roma, com 3 milhões de jovens. Que desta vez a beatificação era 1,5 milhão. Eu direi, talvez a proximidade e a comunhão dos santos eu sentisse mais na beatificação. O calor humano, uma certa alegria própria dos jovens, talvez sentisse mais quando foi às jornadas mundiais. Mas se me dissessem, dessem a escolher, tu só podes ir agora a uma das coisas: vais às jornadas ou vais à beatificação? E espero que qualquer dia ainda seja viva para ir à canonização. Eu dizia, não, eu prefiro ir à canonização. Eu senti mais o invisível visível, uhum, do que quando foi das jornadas. Talvez em parte também pela minha posição, porque eu estava responsável pelos jovens, portanto isso também há uma certa expressão, uma certa preocupação, ao passo que agora não, agora eu estava entregue realmente àquela celebração, não é? Muito bem. Na véspera dia da beatificação houve uma vigília com cerca de 200 mil pessoas. Nesta vigília estiveram colaboradores muito próximos de João Paulo II. Estou a pensar na freira que, pelo milagre, ficou curada. Esteve o porta-voz para a comunicação social, Joaquim Navarro Valles, que durante mais de 20 anos acompanhou João Paulo II, e esteve o secretário do Papa, o cardeal hoje, Stanley Geral. Todos eles deram pormenores que por vezes são desconhecidos da maioria da população. Tem presente assim alguma coisa que tenham dito e que não seja assim muito conhecido? Não, eu aquilo que mais me tocou das mensagens foi a capacidade que João Paulo II tinha com os homens e com Deus, porque eu acho que ele era um homem intrinsecamente de oração, e ao mesmo tempo um homem intrinsecamente humano, porque ele falava, ele gostava de estar sempre acompanhado, ele não gostava de comer sozinho, tinha sempre convidados, mas ao mesmo tempo havia muitos momentos em que ele queria ficar sozinho, porque aí ficava só ele e Deus, todo ele em Deus, e isso, essa capacidade de oração dele, a mim toca muito, talvez porque eu acho que hoje em dia o mundo, sobretudo neste caso, nós sabemos que a Europa está numa grande crise de fé, e depois estranha que, e já tenho ouvido muitas vezes falar, Deus devia fazer isto, Deus devia fazer aquilo, mas acho engraçado, a Europa não quer nada com Deus, e depois quando acontece qualquer coisa acha que Deus devia estar presente. Isto é uma dicotomia que não se percebe muito bem, não é? E eu acho que as raízes cristãs, e mesmo na nossa sociedade, os valores cristãos, nós aqui, neste caso em Oliveira, nós vemos que os valores cristãos estão muito deteriorados. E uma das coisas que me faz impressão é ver as pessoas comungar e dizerem, como já me têm dito, já nem sei quando é que me confessei isso. Quer dizer, antigamente a gente, pelo menos as pessoas mais incultas, sabiam que pelo menos uma vez por ano se deviam confessar. Hoje em dia as pessoas comungam, umas porque é moda, segundo já uma vez ouvi uma pessoa dizer isto, mas a confissão põe de lado. E João Paulo II confessava todas as semanas. E não é porque roubava nem matava, com certeza, não é? Portanto, para ele a confissão não era propriamente o ir diante ao Tribunal Divino pedir a absolvição das maluqueiras que tinha feito, é que ele via na confissão um sacramento, e a graça do sacramento é uma força, e a graça do sacramento, sendo essa força, não era só para ele, mas era para toda a Igreja. E ele era realmente o Papa de toda a Igreja. E vivia assim. Sem dúvida. Portanto, um grande homem, como há pouco dizia, e de facto em todos os aspectos. O Sr. há pouco referia que ele, normalmente, as refeições que aproveitava para estar com outros. Portanto, ele aproveitava até as próprias refeições para aproveitar o tempo. Porque não tinha tempo para tanta gente, e então aproveitava para tratar os assuntos enquanto tomava as refeições. Outro aspecto que eu ouvi em relação à oração de Joaquim Navarro Valles, quando ele estava naquela capela privada, portanto, ele dizia que ele pegava em papéis, dava-lhe a impressão, portanto, que seriam papéis de alguém que lhe fazia pedidos, ele ia aos papéis e continuava a rezar. E, de facto, é impressionante a forma como ele rezava. Sabe que eu acho que ele viveu intensamente uma coisa que eu... Isto parece uma petuleira da minha parte, com que eu concordo 100%. Para o cristão, rezar é um dever. E ele sentia isso. E sentia o dever não como uma carga, mas como uma necessidade. E isso fazia dele o homem da oração e, simultaneamente, o homem do convívio. Porque o homem da comunhão, um homem de comunhão, não pode ser um homem distanciado de Deus. Quanto mais vive a intimidade com Deus, mais comunhão tem com os irmãos. E acho que João Paulo II é um exemplo claro disto. Ó triste e santa face macerada, velada pelo martírio da paixão, pisar as pedras da calçada, sem forma, sem beleza, sem ter nada que atrai o nosso olhar, nossa afeição. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com a senhora doutora Teresa Mendes Costa. Já falámos de vários assuntos relacionados com a beatificação de João Paulo II, dado que a nossa convidada esteve em Roma nas cerimónias dessa mesma beatificação. Vamos continuar a conversa ainda sobre este assunto e depois falaremos das Jornadas Mundiais da Juventude que este ano se vão realizar em Espanha. Abordaremos finalmente o gigante adormecido. Soutora, ainda voltava aqui à beatificação e à vigília. Portanto, essas 200 mil pessoas que estiveram na véspera da beatificação em vigília. Aconteceu o que todos sabemos, que de 5 santuários do mundo foi rezado um terço e cada santuário reza um mistério. Aconteceu isto também com o nosso santuário de Fátima. Não sei se a doutora terá assim algum pormenor em relação a este terço, mas penso que este facto mostra bem a ligação que João Paulo II tinha à Fátima. Concorda com isso, não é? Ah, é o mais possível. Eu penso que, para já, João Paulo II tinha a convicção que era, digamos, como São João, a quem Cristo entregou sua mãe, e ele realmente via Nossa Senhora como sua mãe, independentemente daquilo que aconteceu depois de ser Papa. Mas depois o atentado, que foi no dia 13 de maio, em Roma, isso ainda mais o fez pensar no assunto, e sabemos que foi por causa desse atentado que ele pediu para reler a mensagem de Fátima e achou que era realmente ele o tal Papa atingido que a Jacinta e o Francisco e a Lúcia se referiram. E daí ele ter vindo depois, no ano seguinte, agradecer a cura milagrosa, porque o atentado era para o matar, não era só para o ferir. E por outro lado, eu penso que Nossa Senhora, por sua vez, também, como São João foi a viver com Nossa Senhora, e Nossa Senhora passou a ser a mãe, entre aspas, de São João. E acho que com Paulo II isso aconteceu e ele tinha essa convicção. Maria era a sua mãe e é daí que ele escolheu como frase do seu pontificado, o totus tuum, todo teu, né? E acho que isso é notório. Inclusive, quem foi a Fátima, ele cá veio, eu fui, vê-lo rezar em Fátima. Eu não ouvi rezar em Roma, só ouvi rezar nas jornadas. Mas quem ouviu rezar em Fátima sente que ele tinha uma devoção muito grande com Nossa Senhora. Era uma fé muito forte, não é? Sim, uma intimidade muito grande com Cristo. Isto era visível, de facto. Pois, como o doutor diz, quando chegava a Fátima, ele chegava ali à Capelinha das Aparições e todas as pessoas ficavam. Portanto, ele ficava ali meia hora, uma hora, uma hora e tal. Portanto, parece-me tinha saído deste mundo. Ficava em intimidade com Cristo e pronto. Ele mergulhava em Deus. Completamente desligado do mundo. Ele mergulhava em Deus. Mas ele estava desligado do mundo, mas não estava desligado ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. Por causa da tal comunhão. Porque se ele mergulhava em Deus, e automaticamente estava de mãos dadas com todos nós. Eu acho que isso sentia-se no Papa. Eu sou uma admiradora fantástica de João Paulo II e fico louca. Aliás, há uma coisa que eu acho muito interessante e que as pessoas olharam para o gesto apenas um pouquinho folclórico, e eu, para mim, não olhei com esse aspecto folclórico, quando João Paulo II, em Fátima, pegou no lenço e disse adeus a Nossa Senhora. Uhum. Eu acho que ele não quis imitar a população. Ele realmente assinou à Virgem, não é? Isto transmite-se. Eu ainda vou contar aqui um pormenor que há pouco tempo também me contaram. É relacionado com a oração de João Paulo II. Numa das visitas que ele fez ao México, ao Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, portanto, o que é que aconteceu? Ele, depois das cerimónias, recebeu várias pessoas durante a noite, mas tinha combinado lá com o conúncio de concelebrar outro dia, creio que às 7 da manhã. Então, João Paulo II logo se viu, logo deixou de ter pessoas para receber, dirigiu-se à capela onde havia de celebrar outro dia. E isto eram cerca de 23 horas da noite. A missa era outro dia às 7 da manhã. Pronto, e ele foi para a capela e entrou em oração. até outro dia às 7 da manhã. O anúncio, como sabia que a missa que era às 7 da manhã, o que é que fez? 45 minutos antes das 7, ele apareceu também na capela para rezar e para tratar de alguma coisa que fosse necessário. E então, quando lá chegou, tanto disse, portanto, que vinha, ia concelebrar com João Paulo II, e disseram, ah, ele está aí, mas já está aí desde ontem, desde as 23 horas. Portanto, era extraordinário. Impressionava pela resistência também, não é, Soutora? Era um homem que nos queixava, tinha aquela sede de trabalhar, de rezar, mas pronto, sempre resistente, concorda? Concordo, e sobre esse aspecto, há uma coisa que me impressionou, há duas coisas muito grandes que me impressionou e que ouvi criticar mais tarde e que defendi, e as pessoas calaram-se quando eu defendi. Foi a última apresentação dele em público, já sem poder falar. E que acharam que ele não devia, por uma figura de destaque, não devia aparecer naquela. Eu disse, não, acho que aqui é um exemplo para todos nós, é a maneira como ele enfrentou o sofrimento e as suas limitações. E isso é um testemunho grande para aqueles que sofrem. Isto é a primeira. A segunda foi nas Jornadas Mundiais, que não sei se sabe, e os nossos auditores também sabem, há sempre uma vigília à noite, e no dia seguinte é a missa presidida pelo Santo Padre. E no domingo, na missa, e na vigília também aconteceu isso, mas na vigília sobretudo, tanto que há orações, mas também há cânticos, há ofertas, e lembro do Papa já bastante afetado, inclusive uma das mãos com um tremor muito intenso, e eu era o aspecto de comunhão com os jovens, e eu acho que ninguém podia duvidar que aquele homem amava os jovens, com a mão que não tremia tanto, acompanhava o batuque da música. E isso a mim fez-me muita impressão, essa presença dele, que eu acho que qualquer pessoa, na condição física em que ele estava, devia estar a descansar, e não devia estar... porque aquilo, se é cansativo para nós, muito mais cansativo para ele. Eu vou pegar nessas palavras, portanto, da sua autora, em relação à debilidade dele, para dizer o seguinte, portanto, nós vivemos numa cidade que vê na dor, na velhice e nas limitações físicas como que um escândalo. Por isso tantos países aprovam a morte dos velhos, dos deficientes e dos doentes. João Paulo II, pouco tempo antes de falecer, encontrava-se até já bastante limitado no aspecto físico, mas isto nunca foi motivo para ele se lamentar, nem para esconder essas limitações. Ele não tinha problema nenhum em mostrar as suas limitações. Eu suponho até que a doença dele contribuiu para levar para Deus muitas pessoas, porque vendo de facto o testemunho que ele dava, portanto, acabavam por aderir pessoas que até, pronto, sem terem grande espiritualidade, mas ficavam impressionados. Não sei se a sua autora comunga da mesma opinião. Eu, sem dúvida, eu já tive discussões na altura em que ele morreu sobre esse aspecto, e as pessoas acabavam por se calar e concordar comigo, porque realmente foi um testemunho grande. E se São Paulo diz que nós, com os nossos sofrimentos, completamos a paixão de Cristo, João Paulo II era bem essa expressão. E acho que é um exemplo a todos nós, quando estamos um bocado afetados, sabemos que nós estamos a colaborar na redenção, unindo o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. Pois, quer dizer, sofrimento ninguém quer, ninguém deseja, todos nós, ninguém quer, eu também não quero. Não. Mas, quer dizer, mas a verdade é esta. A doença é um mal. Mas um dia veremos que, de facto, quantas pessoas se terão salvado com o sofrimento dos próprios ou até de outros. Sim, sim. Porque realmente é o que o Senhor diz, quer dizer, sim, sim. O sofrimento pelo é sofrimento, pela é salvífico. Oração. Pelo sofrimento, pela oração. A mim deu-se um caso muito engraçado aqui há tempos, em que eu entrei na igreja e estava uma pessoa que me pareceu, pela maneira como se assou, que chorava. E eu não sabia o que ela tinha, nem eu conhecia. E apenas disse a Nossa Senhora, ajuda, dá-lhe um pouco de paz. Uhum. Viu o problema dela. E passado um dia ou dois, encontrámos-nos na rua, e a pessoa dirige-se a mim e pergunta-me, doutora, rezou por mim no outro dia na igreja? Porque depois da senhora entrar, eu senti paz. Acredito, isto impressiona-me também e muito. E olha, eu digo isto agora e sinto assim um frissonzinho por mim abaixo, porque impressionou-me. Impressionou-me. E é engraçado que a partir daí, há pouco tempo, foi anteontem, ela telefonou-me e diz-me, está ocupada? Não, faz favor. é que eu quero partilhar consigo uma alegria muito grande que tive. Depois ela me contou o que era. Eu achei piada este encontro. Ela não, eu não disse uma nem duas. Claro, claro, claro. Mas, e ela foi dizer à filha depois, sabes que eu estava aflita por isto assim e assim, mas senti uma paz. Eu acho, é impossível que a Dona Teresa não tenha rezado. É. A oração é uma realidade. Nós às vezes vemos Deus lá muito longe, muito distante. Não. Mas quer dizer, Deus está sempre Deus. Perto de nós. Nós estamos em Deus. E ouve as nossas petições. E quando é para bem, faz para... Isto é muito bonito, porque no fundo isto é a comunhão dos santos. Isso. Nós rezamos, mas não rezamos só por nós, rezamos pelos outros, quer dizer, isto é extraordinário. Eu aproveito para falar um pouco de mim. Eu há anos fui operado, um problema grave, e o que acontece? Eu, se calhar até já disse isto, eu fui para a operação, tanto completamente descontraído, quase como quem vai para uma festa, porque eu sentia realmente aquela vontade pelas imensas pessoas que estavam a rezar por mim. E portanto, isso faz-nos, até nesse aspecto, independentemente de como as coisas depois vão correr, mas até nesse aspecto nós estamos descontraídos. Portanto, é extraordinário, de facto, a gente rezar assim pelos outros. Mas, então, só e mais olha, um minuto. Já agora, também desculpe, a proposta da oração. É uma das coisas que me impressionou agora nesta altura da beatificação de João Paulo II, e não sei se foi sensível a isso. Quando há bocado se referiu que houve 5 santuários onde se rezou o terço, e o Papa era realmente o Papa dos Jovens, foi ele que criou a Jornada da Juventude, e portanto em Cracóvia o terço foi pela juventude. Eu acho que nada é por acaso, e portanto acho que, não sei quem é que estipulou as intenções, mas acho que isto tem a dizer muito, a juventude e Cracóvia. E depois há uma outra parte que eu também acho que é muito importante por causa de Fátima. O terço em Fátima foi pela Igreja. E a Igreja está realmente, para já, a Igreja Católica, ninguém fala nos escândalos das outras igrejas. Ninguém fala dos islamitas, nem dos hinduístas, nem dos protestantes. Só se fala da Igreja Católica. Portanto, a Igreja Católica, neste momento, de uma maneira muito subtil, é atacada. Porque é a única Igreja que realmente abre a boca. E por isso é que é atacada e não convém. E isso fez-me a impressão que em Fátima se rezasse pela Igreja. Nós, portugueses, temos uma missão no mundo, não é? Eu quero também dar aqui o meu testemunho de alguém que me diz que reza e aceita. E rezar e orar fortalece a nossa fé. E eu tenho também, rezar é louvar a Deus em todos os nossos momentos, quer seja no escritório, quer seja na natureza, quer seja no hospital, quer seja na agonia, num leito de agonia, nos últimos momentos de um moribundo. E eu tenho uma oração pequenina de alguém que já partiu, mas que está muito presente, que dizia assim: de manhã, a primeira coisa que fazia era ao ir à casa de banho e lavar-se, e assim: ó Jesus, dá-me água para me lavar, toalha para me limpar e graças para vos vir a dar. Eu interpreto esta água para me lavar o sacramento da confissão. Porque a confissão, de alguma maneira, é um sacramento e, portanto, limpa alguma falta que nós, ainda que involuntariamente, nós tenhamos cometido. Toalha para me limpar será depois a penitência que nós próprios, como pecantes, tentamos que não mais voltar a fazer. E graças para vos vir a dar, porque de facto nós recebemos graças inúmeras desde a hora da nossa concepção no seio materno, desde o primeiro momento até que depois, ao longo da vida, tantas coisas que nós de facto só... De facto, damos graças quando depois, alguma coisa depois de menos bom nos acontece, é que nós reconhecemos assim. De facto, nós só pedimos quando estamos num momento mais baixo e só consideramos uma graça quando depois há uma doença, há um, sei lá, qualquer coisa que mais nos magoou. Portanto, eu penso que rezar, de facto, fortalece a nossa fé e aumenta a nossa fé. e portanto eu estou aqui a relacionar também com a confissão do Santo Padre. De facto, ele foi-nos dito que se confessava todas as semanas. Ele confessava-se porque através dos sacramentos, e a confissão é um sacramento, ele queria com certeza aumentar a sua fé, que já era enorme, mas transmitir às outras pessoas a quem ele dava esse testemunho, que era uma coisa boa para fortalecer a nossa fé. Muito bem, os nossos ouvintes certamente que estão a perceber que tanto a professora Dona Ana Maria Lemos entrou também aqui no nosso programa. Eu vou só fazer aqui um pequeno intervalo e eu e a senhora doutora já vamos complementar, portanto, estas coisas bonitas que acabou de dizer. À janela corre o tempo, na memória o esquecimento e a vontade de ficar. Em teus braços distraídos, entreabertos nos sentidos, do teu corpo a meditar. Em teus braços distraídos, entreabertos nos sentidos, do teu corpo a meditar. O desejo que esqueci dorme agora ao pé de ti, no teu sonho a murmurar. Guardo a luz da tua pele, duas rosas, vinho e mel, quatro luas sobre o mar. Guardo a luz da tua pele, duas rosas, vinho e mel, quatro luas sobre o mar. Volto atrás nesta viagem à procura da coragem que renasce de te ver. No regresso da saudade eu encontro a felicidade que por ti vou aprender. Volto atrás nesta viagem à procura da coragem que renasce de te ver. No regresso da saudade eu encontro a felicidade que por ti vou aprender. No regresso da saudade eu encontro a felicidade que por ti vou aprender. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com a senhora doutora Teresa Mendes Costa. Estamos a falar da beatificação de João Paulo II, dado que a sua doutora Teresa Mendes Costa esteve na beatificação. Conversaremos a seguir das Jornadas Mundiais da Juventude em Espanha e também do Gigante Adormecido. E vamos também conversar um bocadito acerca do que a senhora professora Ana Maria Lemos nos disse há pouco. Doutora, quero começar por aí, começo eu. A senhora professora Ana Maria Lemos disse coisas muito bonitas. Falou de oração, falou de confissão, era um pouco de facto o que nós estávamos a falar. Era, e eu, quando ela estava agora a ler, não sei, mas eu penso quem é que era a pessoa que fazia esta oração. E que é uma pessoa que eu conheci e não sei se ela quer que eu diga quem é. Pode ser. Que era a mãe dela, que eu acho que é um exemplo de, da maneira como ela aceitou as suas limitações de doença e o espírito de amor que existia naquela casa, que eu acho que é perfeitamente edificante, e que vivia realmente como cristã a sua entrega a Deus dentro das suas possibilidades, e ao mesmo tempo eu não chamo resignação no sentido de passividade, tem que ser, não, era aceitando realmente a vida que lhe coube, e acho que a oração que ela fazia e outras orações que a Dona Ana Maria me tem contado, eu acho que ela era uma pessoa que vivia intensamente a fé num espírito de comunhão, mais uma vez, um espírito de comunhão com Deus e com a família. Eu acho que isso é muito bonito. E a própria família, eu considero, quando se fala na igreja doméstica, eu acho que se pode dizer que naquela casa era uma igreja doméstica, realmente. A senhora professora falou também, a Ana Maria Lemos falou também da confissão, e de facto assim é, aliás a senhora também já tinha dito há pouco, de facto as pessoas vão à confissão, muitas vezes há aquela ideia, portanto eu não, ainda não cometi pecados, e não vou à confissão, mas a verdade é esta, a verdade é que todos nós, e todos os dias, se não é mais grave, é menos grave, estamos a cair, e pronto, se é verdade que os menos graves nós podemos tirá-los sem ir à confissão, também é verdade que a confissão não é só para perdoar os pecados, a confissão é para nos dar graças, e portanto, João Paulo II fazia exatamente isso, confessava-se todas as semanas, não por uma necessidade de pecados, mas porque sabia que é através da confissão que vêm as imensas graças, e é através da confissão que ele criava mais intimidade com Cristo, que no fundo era o grande objetivo dele. E sabe, para mim, eu tenho esta convicção há muito tempo, eu acho que quanto mais uma pessoa é santa, mais necessidade tem da confissão, porque aquilo que eu costumo chamar aos pecados da tabela, que é aqueles que a gente aprende, e depois uma infidelidade de uma pessoa que ama muito, nós nas nossas relações pessoais acontece o mesmo, nós a uma pessoa de quem somos muito amiga não andamos à bofetada, mas podemos nos ferir às vezes por uma palavra menos delicada, e acho que quanto mais há uma comunhão intensa com Deus, mais a nossa sensibilidade espiritual se afina, e portanto a pessoa tem necessidade de pedir perdão, não por um pecado que eu chamo de tabela, os tais dos 10 mandamentos, mas pela indelicadeza com que ela, portanto não é provavelmente são coisas que para a maioria das pessoas nem falta zero, mas para uma pessoa que ama intensamente a Deus, sabe que Deus intercedeu-se por aquela pequeníssima para nós, infidelidade, mas para a pessoa, e a pessoa que precisa que dê misericórdia, e o Papa João Paulo II, eu estive além de agora da administração, já estive na Polónia e visitei o Santuário da Misericórdia, e que toda a gente sabe que foi uma freira a quem Jesus apareceu, e foi o João Paulo II que depois, a partir daí, instituiu a devoção à Divina de Misericórdia, dando o seu aval, e caiu o domingo, como sabem, que o domingo chamado da Pascoela passou a ser o domingo da Divina Misericórdia. E a prova que Deus gostou disto é ele ter morrido e ser beatificado no dia da Misericórdia, e ter morrido um ou dois dias antes do dia da Misericórdia. Porque a misericórdia de Deus é infinita, mas nós precisamos dar o passo para a receber, não é? Deus não impõe. Deus chama-nos, convida-nos, e agora a resposta é a nossa. Queremos ou não queremos? E a misericórdia é infinita, mas se a gente não a quiser, ele também não a dá. É verdade. Doutora, eu queria começar com as Jornadas Mundiais da Juventude, mas ainda lhe queria colocar aqui uma questão relacionada com a beatificação. É a última, relacionada com a beatificação. Portanto, a Praça de São Pedro, naquele dia, estava repleta. Já na véspera estava quase repleta. Estavam mais de um milhão, ou mais de 1.500.000 pessoas. Eram 800 religiosos a dar a comunhão, muita gente ficou sem comungar. A maior parte. A polícia italiana teve que abrir cancelas, creio, 4 horas antes do que estava previsto. Eu fui para lá às 5:15 da manhã. 5:15 da manhã. Estava cheia. Andei 4 horas à volta para poder um buraquinho a entrar. E é por isso que eu digo que se for viva, quando houver a canonização, eu vou levar o meu saco de cama e vou dormir nas colunatas, porque andei 4 horas à volta do Vaticano. Pois, era isso que eu queria perguntar, como é que se tinha arranjado com essas dificuldades todas, mas pronto, já vimos que, pronto, chegando lá às 5 da manhã, anda 4 horas para entrar. 4 horas, facto, era muita gente. À procura de um buraquinho. Não é fácil. Embora eu fui lá na véspera, e na véspera as colunatas estavam cheias e o recinto estava com muita gente. Portanto, e tanto que eu disse para uma pessoa com quem ia, nós fizemos mal em não trazer sacos de camas, que amanhã vamos ter dificuldade. E ela respondeu, não, a gente vem às 5 da manhã, entramos bem. Qual coisa? Muito bem, então, doutora, agora vamos virar-nos aqui para as Jornadas Mundiais da Juventude. Creio que também é uma especialidade da sua doutora, que tem ido a várias. Este ano vão ocorrer em Espanha, em agosto. Prevê-se que esteja mais de 1 milhão de jovens. Doutora, tenciona ir a Madrid ou não? Eu, pessoalmente, não, porque acho que já estou muito velha. E a última vez, quando fui a Roma, apesar de também já estar velha, tem um espírito completamente jovem. Não, é assim, quando a gente ouve na televisão ou na rádio, os idosos, pois, eu irrito-me aquilo, eu não, claro, me sinto idosa, não é? Claro. Mas eles põem idosa muito mais novos que eu. Idosa a partir dos 60, 65 anos. E eu, aliás, quando voltei para Oliveira, segundo eles, já era idosa, não é? E trabalhava das 9 da manhã às 9 da noite. E criou o grupo de jovens da Oliveira. E não sentia cansado. E criei o grupo, e quando fui a Roma, lembro que o padre João Vaz disse, Dona Teresa, é uma graça a sua vitalidade. E eu só pensei, tu és, podias ser meu filho, e estás a dizer isso. Mas eu realmente, eu acho que eles não me sentiram velha. Quando fui à Colónia, eu acho que eles, os jovens foram simpáticos, amorosos, mas eu acho que eles sentiram que eu que já não era jovem. E isso fez-me decidir que já não voltava às Jornadas Mundiais da Juventude. Tive para ir ao Canadá, mas depois não consegui ir, e a Sidney nem um pouco mais ou menos. Ajudei os que foram, e mais nada. Para estes agora, século de Oliveira, que eu saiba, vão 19 jovens. 19 jovens, é bom, é muito bom, é muito bom. Já estão inscritos neste momento... 250 mil, se não estou a dizer. 182 países, exato, jovens de 182 países. Mas eu espero 1 milhão. Do Brasil, creio que virão, se pelo menos para já, 60 sacerdotes. Pronto, e de facto já está inscrita muita gente. Doutora, as jornadas deste ano vão ter as habituais catequeses, vão ter 4 filmes. Vão ter as horas de duração, várias horas de duração. Aliás, já acontecia o mesmo, aconteceu mesmo nos outros anos. Eu creio que a duração é um desejo deste Papa, do atual Papa. Mesmo na beatificação de João Paulo II, certamente a doutora apercebeu-se, houve 8 igrejas que fizeram o que se chama a noite branca, ficaram desde as 23 até de manhã em adoração. Portanto, a adoração vai continuar nestas jornadas mundiais. Uma coisa que para mim penso que é nova, não sei se é sinal, é a chamada feira vocacional. Pessoas que vão dar testemunho da sua vocação, certamente da forma como estão a viver e da felicidade que isso lhes traz, porque quando realmente as pessoas vivem a vocação bem, pois sentem-se felizes. Doutora, será que isto é uma iniciativa nova, esta feira vocacional, ou será que já existia? Não, a feira vocacional é nova, e os 4 filmes também são novos. Noites Brancas também é novidade. Houve sempre, em todas as jornadas, as que eu fui, as que eu não fui, em todas as jornadas houve sempre as chamadas catequeses. Há uma preparação nos países, isso cada país tipo a preparação, e depois as jornadas normalmente são feitas em 15 dias. 8 dias os jovens andam em várias partes do país onde ela é feita e são acolhidos por famílias, onde fazem preparações, quer de diversão, quer de catequética, e depois a segunda semana é que é passada na cidade onde se passam as jornadas. E aí, geralmente, feita por bispos, há as chamadas catequeses, e que, portanto, pronto, é uma catequese, em que o bispo fala e os jovens podem interferir e perguntar o que quiserem. E nas jornadas há sempre depois a noite da vigília, que é a adoração, e a missa final, em que quer na vigília, quer na missa final, o Papa está presente. Este ano há uma coisa além dessas, portanto, da parte vocacional que é nova, há uma coisa que também é nova e que penso, não quero mentir, mas penso que foi a ideia de João, é de Bento XVI. É uma espécie de novo catecismo, portanto, é o catecismo católico, mas numa linguagem juvenil e que está a ser distribuído por todos os jovens, que é o. Que tem o nome agora, passou-me o nome, de repente. Eu já o comprei, já ofereci a uma jovem e agora ela que o difunda. Pois, e difunda. E, portanto, nesse, é o catecismo em que, no fundo, é para que o jovem tome consciência da religião que pratica. Muito bem, esse catecismo, eu aproveito para dizer que saiu com alguns erros que estão a ser ratificados. Isto é para também, dizer, porque às vezes as pessoas podem ler e dizer, mas afinal como é que está aqui este ponto? Há ali qualquer coisa que está a ser ratificada, portanto é natural que cheguem alguns à mão de jovens que não estão ratificados. É apenas um alerta. Em relação aos filmes das jornadas, portanto os outros anos também não havia, doutora? Não. Este ano são quatro e... Nos próprios países, por exemplo, aqui a Diocese de Coimbra, no sábado passado, houve a primeira catequese em Coimbra para os jovens da Diocese de Coimbra que já se inscreveram. Não é? Pois, em relação a estes filmes... Há sempre uma preparação antes. Um dos filmes esteve agora há pouco tempo, poucos dias a rodar em Portugal, ele foi agora, foi apresentado no Vaticano, as pessoas gostaram, os cardeais gostaram muito e acabaram por escolher para as jornadas. Encontrarás dragões. Não tem nada a ver com o Futebol Clube do Porto, nem de perto nem de longe, mas este encontrarás dragões é no sentido de que todos nós temos dragões. E temos dragões naquele sentido de que muitas vezes podíamos fazer coisas e não as fazemos porque temos cá um dragão que está a lutar connosco e que nos vence. É neste sentido. Mas o demónio é uma realidade. Pois, é o tal dragão. É o tal dragão. É o tal dragão. Portanto, chamemos dragão, diabo, demónio, ou malvado, ou não sei o quê. Satanás. A verdade é que ele existe. Ele existe. Ele é real, é muito inteligente. Ele era um anjo e continua a ser um anjo. Claro. Era dos anjos mais inteligentes e, portanto, ele sabe bem por onde é que nos há de pegar. E pega-nos das formas mais variadas, porque ele é extremamente inteligente, está-nos a ver, está-nos a ouvir, aliás, ele está satisfeitíssimo com o que nós estamos a dizer. Porque ele tem essa capacidade de nos ouvir, portanto, ele sabe bem o que é que está a passar. Não sei, não sabe ninguém, porque canto fado neste tom magoado. Dor e de pranto, e neste tormento todo sofrimento, eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Desgosto e o pranto no rosto. rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Pôs as estrelas no pois é, estamos mesmo a acabar, vamos ter que ser muito rápidos. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com a doutora Teresa Mendes Costa e também com uma intervenção da senhora professora Ana Maria Lemos. Temos estado a falar da beatificação, já começámos a falar das Jornadas Mundiais da Juventude, o nosso tempo está praticamente a chegar ao fim. Eu gostava de dizer mais uma coisita. Faz favor, então. É que, como há bocado disse, as jornadas este ano vão ser, que são sempre 2 em 2 anos, só houve um ano que foram 3 anos separados, por causa do Ano Santo, mas são 2 em 2 anos e este ano é em Madrid. Eu acho que o país é sempre combinado, quando há umas jornadas anuncia-se qual é o país seguinte. Mas eu penso que há 2 anos, quando marcaram Madrid, não sei o que é que pensaram, eu julgo que nada é por acaso e, portanto, Deus permitiu que fosse em Madrid, porque se a Igreja na Europa está em crise, em Espanha também não escapa a isso. E acho que é uma graça para a Espanha as jornadas serem em Madrid, porque acho que isso vai ser um abandono para os espanhóis. O próprio cardeal de Madrid disse que a Espanha é como uma casa que está em chamas. E quando assim é, diz que é necessário chamar alguém que venha a apagar este fogo e que depois não o deixe recomeçar. Porque realmente, no aspecto espiritual, Espanha está a ser muito atacada, portanto, está a ser tudo muito difícil. Queria lhe colocar aqui ainda mais uma questão que tem a ver com as Jornadas Mundiais da Juventude. Estas jornadas podem marcar um jovem para toda a vida ou não? Eu acho que sim. Há de tudo um pouco. Há jovens que vão e que passam como quando têm um impermeável e chove, e há outros que não têm um impermeável e deixam-se molhar e ficam molhados para toda a vida, e isso dá-lhes uma mensagem e uma força que não esquece. E nós, entre nós, um dos padres aqui da região, Padre Luís Miranda, que é da Avô, por exemplo, é um deles. Ele já tinha o bichinho da vocação lá dentro, mas o que o fez... dar-lhe o pontapé de saída para que querer ser padre foi precisamente as Jornadas Mundiais da Juventude em Paris. Quando ele veio de Paris, dirigiu-se ao bispo a pedir para ir para o seminário. Pronto, eles ficam marcados com as vocações? Ficam marcados com as vocações, porque há um ambiente realmente, assim como eu costumo dizer, que nós em Fátima, mesmo que vamos, eu não vou, e vou lá muitas vezes, quase todos os meses, para não dizer que é mesmo todos os meses, mas em Fátima há realmente qualquer coisa no ar que se respira. Sim, eu sim. Acho que nas Jornadas Mundiais, evidentemente, todos nós, Deus comunica-se com, na medida em que nós nos abrimos a Ele, mas eu acho que se sente que há qualquer coisa nós. Pois, são os frutos imediatos, que são as vocações, a vida consagrada e depois também mais tarde, até no próprio matrimónio ou de outra forma. Pois, porque a consagração não é só religiosa, não é? Exatamente. Talvez por isso João Paulo II, no momento da sua morte, teve tantos jovens em Roma que já não o podiam ver e, como não podiam ver, olha, acabavam por cantar. Recorda-me que uma vez li algo parecido com isto. A enfermeira que tratava de João Paulo II achava que eles faziam muito barulho. E então um dia queixou-se lá ao secretário do Papa e disse: eles fazem tanto barulho, incomodam o Papa. E o cardeal disse: ora, então não te preocupes, são os filhos que se vêm despedir do pai. Portanto, no fundo aquilo era portanto... Tanto era a despedida. Quando eu estive na Polónia, em Cracóvia, o guia foi um rapaz jovem, 20 e poucos anos. E é uma das recordações que eu guardo da Polónia, é a alegria desse jovem a dizer: nós gostamos muito de João Paulo II e queremos ser como ele. Muito bem. Eu a esse respeito também tinha aqui um apontamento do diálogo que o Santo Padre dizia que havia com as pessoas que partiram deste mundo para a eternidade. E ele, perante 20 mil pessoas, na Basílica de São Pedro, em 2 de novembro de 83, disse: o diálogo com os mortos não deve ser interrompido, pois, na realidade, a vida não está limitada pelos horizontes do mundo. E uma vez que ele agora está, de facto, na eternidade do Senhor, nós é mais uma interligação que temos, não é? Uma vez que ele agora foi beatificado, é mais realidade estas palavras que ele disse em 83. Senhora Professora Ana Maria Lemos, isso que está a dizer é muito bonito. Portanto, os que morrem acompanham-nos sempre. Alguém dizia há não muito tempo o seguinte: o céu é como que uma janela. Nós olhamos para cima e não vemos, mas eles vêm-nos aqui por baixo. Vêm-nos, ouvem-nos, sabem tudo o que se passa connosco. Portanto, nós podemos e devemos recorrer a eles, porque se eles estão junto de Deus, estão sempre para nos ajudar. E Deus está sempre disposto a ajudar-nos e a ser sensível aos pedidos deles, uma vez que eles também, enquanto cá andaram, sacrificaram-se imenso por Deus. Eu estou a pensar agora no caso que falava, de João Paulo II. Não há dúvida nenhuma que, pois, isso é muito bonito. Dava, se calhar, para a gente comentar durante mais algum tempo, mas não há dúvida nenhuma que não temos tempo para continuar esta nossa conversa. Doutora, agradeço a disponibilidade que teve para estar neste programa. Só que agradeço ter-me pedido para cá vir, porque falar de João Paulo II é sempre muito bom. E eu agradeço também o convite que me foi feito e aceitei, de facto, a amizade muito grande que me ajuda à doutora Mendes Costa. Eu espero que não seja a última vez, que seja a primeira para continuarmos. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo.